hora do ouvinte. Sintonize. Participe. Você ouvinte faz a nossa programação. Viola de Prata, Imperador, o original. Todos os sábados, a partir das 3 da tarde, na Imperador. O melhor programa sertanejo raiz, no seu rádio. Moda de viola, modão, rasqueado, batidão e muito mais. Os grandes artistas, os grandes compositores, as histórias e causos. Aqui, o sertanejo é de verdade. Viola de Prata, Imperador, o original. Todos os sábados a partir das 3 da tarde. Viola de Prata, Imperador. É na rádio que todo mundo ouve. Vamos começar o Coração Sertanejo. Vem comigo! Tradição do rádio francano entra em cena. Coração Sertanejo. Música, informação, Jornal da Terra. Venha fazer parte desta alegria sertaneja. A partir de agora, na Imperador AM, Coração Sertanejo. 5:04, 5:04 na programação da Rádio Imperador. Oh, coisa boa, hein? É, a partir de agora é só modão sem agrotóxico, aqueles modão de fincar o pé no barro, meu amigo, minha amiga, pra você poder matar saudade. E que alegria, hein? Que alegria e que satisfação ter você aí do outro lado ouvindo aqui o nosso Coração Sertanejo. A gente vai junto por aqui com o melhor da música sertaneja, com muito modão, até logo mais às 7:00 PM. Quero que você participe aí junto comigo. O WhatsApp é o 16999656525, combinado? E pra gente começar bem demais, tem na nossa programação a nossa Oração de Fé. Agora no Coração Sertanejo, Oração de Fé. Oferecimento: Depósito Aeroporto do Amigo Romildão, Avenida Egídio Castro de Oliveira, 1596, Aeroporto 3. Fones 3701-7209 e 3701-2660. Imperador! Aô, turmaiada, já calçou a botina aí, ó, o berrante, ó. Ó, berrante aí, seu amor! Opa, e a gente já vai começando aqui, ó, pra agitar aí a sua segunda-feira, pra deixar ela muito melhor e especial, ó! Ela pra mim, Imperador! AM 920! Muito bem, estamos juntos na programação da Rádio Imperador, sempre aqui na melhor, né? Na melhor e é o mais tradicional programa sertanejo raiz aí do seu rádio, hein? Deixa eu abrir aqui o meu sorteador, rapaz, deixa eu pegar aqui, pra gente fazer o sorteio aqui lá da Santiago, quilo de petisco. Inclusive um abraço lá pra a minha amiga Alessandra, né? Alessandra Santiago. E deixa eu aproveitar para mandar um abraço para Adriana também, que é a irmã da Alessandra. Ela e o PC, lá no Brasilândia, né? A mercearia do PC, e de frente ao BS ali, né? É, tá sempre ouvindo, sempre com o rádio ligado lá na Imperador. O seu coração bate mais forte. Coração Sertanejo. A partir de agora, a Imperador apresenta A Voz do Brasil. A Voz do Brasil. Um programa produzido pela Rádio Brás. Notícias do governo e do Senado. Fique ligado. Às 20 horas, retornaremos com nossa programação local.